O coral das candidatas tá querendo um baixo, mas ninguém quer procurar. Procura. Só tem soprano. Só tem soprano. Só tem soprano. Uou, uou, uou, uou, uou, yeah. Yeah. As contraltos fugiu. Os tenores desapareceram. E o regente sou eu. As contraltos fugiu. Os tenores desapareceram. E o regente sou eu. Nós eram 37 pessoas, sabia quase tudo de cor. Agora somos 7 rolamos, cantamos de segunda menor. Nossa mãe, coisa horrível. As contraltos fugiu, os tenores desapareceram. E o regente sou eu. As contraltos fugiu, os tenores desapareceram. E o regente sou eu. Você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que você pode até pensar que eu não tô falando nada, mas eu tô falando tudo e você pode me entender. Mas você pode até pensar que eu não tô falando nada, mas eu tô falando tudo e você pode me entender. Yeah, yeah. Bom. Para gudar é bom, para gudar é bom, para gudar é, para gudar é, para gudar é, fa fa.